check 3. O trem de posto amassado atacado, aguardando pista dele. Uno 606, o vento agora de 190 graus, 129, que é legal no 014. Agora pista livre, pouso autorizado, pista 28, gol no 606. Livre de pouso, pista 28, gol no 606. Gol no 805, autorizado, Alfa Juliette, portão 612, senhor. Alfa Juliette, 612. Pista 3170, prossiga via Cari para 2000 pés, 1014, em forma estabilizada, número 2 na aproximação. 2000 pés, 1014, por onde Cari, pista 3170. Boa noite, Airport Show 158, information echo, ready in 10 minutes, ready for Gwyneth. ...3520, decola tão logo autorizado, senhor? Sim, senhor. 3520, Lima, tem pista 28. Alinhar em Mantê, 28, 3520. Gol no 606, no solo de Salvador, aos 35. Libera a pista, próxima interseção à esquerda. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 08, nesta frequência. Gol no 606. Próxima esquerda, Alfa e Juliette, gol 1606. Go 158 to Lima, Papatango. What's your flight level, sir? Request flight level 35 initially, approach 158. Okay, flight level 350 will be coordinated. Stand by for coordination, approach 158, listen to information echo. Standing by and frequency approach 158. 3520, pista livre, vento agora de 200 graus, 159, que legal no 014, autorizado decolar, pista 28, 3520. Afirma-se, livre de decolagem, 3520. Passando o CARI, pode continuar para executar o LOC, o 3170. 3170, reduza para aproximação, tráfego à sua frente, um Boeing 737-800 com um grau de 160 nós, 5 milhas à sua frente. Afirmativo, está livre o localizador? Para aumentar o espaçamento, mantenha a proa norte, aguarde vetor final para o localizador. Ok, proa norte, aguardando a sua escuta, tá? 3170. Gol 896 no localizador. Gol no 896, completa final, chame torre 183, bom posto. 183, voa. ...3520, decolado aos 37. Chame agora o controle de Salvador, 119, decimal 8, senhor, bom voo. 198, obrigado, boa noite. 3170, seu limite é radial 080 de Salvador. 080, Salvador. Controle, muito boa noite, é o TAM 3520. 3520, boa noite, saída Aron, suba ao nível 190. 190, possibilidade de voar direto a Aracaju, senhor? Guarde. Guardando. Porte tem embaixo travada visitando no 896. Relativo, reportar água 1896. Report call 158, are you ready to copy? Ready to copy, report call 158. Report call 158, you clear to Lima, Papa, Papatango, flight level 350 via Upper Whiskey 50 until Mike Sierra Sierra, then Upper November 866. Then according to flight plan route, sir. After takeoff runway 28, left turn on Aron departure and Gibbet transition. Frequency of Salvador departure 119.8, squawk 5512 Air Portugal 158. Read back. Salvador Clear, Air Portugal 158 to Lisboa, flight level 350 via Uniform Whiskey 50 until Mike Sierra Sierra, Uniform November 866, then via flight plane route. Expect departure runway 28, left turn, Aron departure, Gabby transition, departure frequency 119.8, squawk 5512, Portugal 158. 5512, your deck is correct, Air Portugal 158. On stand 11, call me ready for push and start, sir. Call and ready, Portugal 158, até já. Até já. Boa noite, 96, check trem. Machado, travado. Boa noite, 96, pouso autorizado, pista 28, vento agora de 210 graus, 129. Leave the pose, go 189. Webjet 6701 reduza para 2109. Reduzindo, 6701. Tan 3170, complete agora a final do ILS, chame a torre no 8.30, bom pouso. 23, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Tan 3170. 2, Tan 3170, tráfego avistado, Guinegal no 014, número 2 para o pouso em Salvador, continue a aproximação. Aguarde a autorização, TAN 3170. Aguardando a sua escuta, 3170. Uno 896 no solo aos 40. Libera a pista próxima interseção à esquerda. Táxi aprovado via Alfa. Reporte para ingresso na Juliette nesta frequência. Gol 1896. Ingresso na Alfa. Sai reportando para a Juliette. Gol 1896. São 3520, chama agora o Centro Recife, 126.85 e alterna 12545. 2685-2545, muito obrigado, boa noite. Boa noite. O vento agora é de 210 graus, 10 nós, Kinegal no 014, aguarde a pista livre, senhor. Aguarda. TAN 3170, pista agora livre, pouso autorizado, pista no zero, senhor. Livre, pouso, o TAN 3170. Uno 896, autorizado Alfa e Juliette para o portão 07, senhora. Alfa e Juliette 07, 1896. Controle Salvador, boa noite, Azul 4062, cliente da Delta. Azul 4062, boa noite, identifique, chegada cara e desça para 2000 pés, 1014, informe estabilizando a final ILS. Sente, chegada a cara, 2000 pés, 1014, reporte estabilizado para 062. Campa Vista 6701. 6701, completa final, torre 183, bom pouso. Só 3, obrigado. Torre Salvador, Webjet 6701, final 28. Webjet 6701, no tráfego avistado, ajuste no 014, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso, senhor. Guardando, 6701. 3170, no solo de Salvador, aos 43. Libera a pista, próxima interseção à esquerda. Táxi autorizado via Alfa e Índia para o portão 02, senhor, nesta frequência. Na sua frequência vai livrar a próxima esquerda, Alfa Índia para a posição 2, 3170. Obrigado, até lá, boa noite. Portugal 158. Go ahead, sir. On clearance, you give me after departure left turn on Aaron departure. Can you confirm that high turn? Aaron gave it. Portugal 8-8. Okay, Portugal 158. After takeoff from 8-8, it's right turn on Aaron departure, Alfa Romeo off an Oscar November departure, and Gibbet transition. Golf Echo Bravo India Tango transition, sir. Charlie Chav, after the departure from 8-8, right turn, Aaron, Gavit, Portugal 158, obrigado. Cara. Objeto 6701, chega trem. Chegado. Objeto 6701, pouso autorizado, pista 28, vento agora de 240 graus, 08 nós. Gente, você viu, pois, 6701. O vento 6701? 6701 no vento agora de 240 graus, 08 nós. Zero. Projeto 6701 no solo 47. Libera a pista, próxima interseção à esquerda, senhor. Táxi aprovado via Alfa e Índia para o portão 04, nesta frequência, o objeto 6701. Vai livrar na próxima, à esquerda, Alfa Índia para o portão 4, L linha 708. Solo Salvador, boa noite, 05. Boa noite, 05. Uma boa noite, coordenação 410 Natal, centro de informação X-ECO. Ok, 410 Natal será coordenado, senhor provável Aron, transição Zipar. Por gentileza, monitore 118.3 para cópia 1805. Confirme somente o nível, por gentileza. 410, Aron Zipar previsto, 183, vou transferir. Ok, 4-1. Obrigado. Salvador, aquele cordial do gol. Boa noite, André. Tempo, gentileza, no 896. Ativo. Tente com o nível de uma pessoa, senhor. 360. 330, desculpa. Muito bem, 330, será coordenado, senhor. A provável subida Aron, transição Melim, escute a informação eco, aguarde coordenação, monitore 118.3 para cópia, número 2 para cópia no 896. Aqui, é Aron, Melim, acima. Afirma, provável Aron, transição Melim. Obrigado, 323. 2004. Zulu Tango, nível 410, autorizado. Apro Zulu 10. Decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Zipar. Controle 19.8, transponder 5513, voo 1805. Natal autorizado, 410, Apro Zulu 10, aerovia da 28 com cor pela direita, Aron Zipar, 19.8 controle, 5513 transponder, voo 1805. Protegimento correto, gol no 805, no portão meia dúzia, chame quando pronto para o posto de estacionamento, senhor. Chamará. Gol no 896, pronto para cópia. Afirmo, pronto. Gol no 896, Salvador para Serra Bravo, Juliette Papá, nível de voo 330, autorizado, via para o Whisky 58 até Recife, após direto, João Pessoa. Decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.8, aciona 5520, gol 1896. Protegimento correto, gol 896, a transição é a Melin, senhor. Mike Eco Lima, Índia, November. No portão 07, chame pronto para o pushback acionamento, gol no 896. Portão 07, camarada, 158-711, ready for push and start. I didn't copy that, sir. Tell me, are you ready for pushback and start? Affirm, on 711, portion 158. I didn't copy that, sir, sorry. Say again, Portugal 158. Yes, Portugal 158. Could you please repeat your request? We are ready for push and start on 711, Portugal 158. Copy that, sir. Clear for push and start. Call me ready for taxi. Clear for push and start. Call me for taxi, Portugal 158. Torre Salvador, boa noite, Azul 4062, na final abaixado travado. Boa noite, Azul 4062. Tráfego ainda não avistado. Ajuste no 013. Ajuste agora ao padrão. Agora avistado. Azul 4062. Tem pouso autorizado. Pista 28. O vento é de 190 graus com 14 nós. Autorizado pouso. Ajuste no 013. 4062. Gol no 805 no box 6. Portão 612, senhor, aprovado, posto de estacionamento, chame táxi, o ONU 805. Demora. Confirme o número MAC, de ponto São Paulo, grosso mais de Chávez, aprovado, 2, 8, 2, 5. Salvador, gol no 606. No 606, só um minuto, senhor. Você escuta para o autor de ação de tráfego. Azul Azul 4062 no solo de Salvador aos 58. Libere a pista, próxima interseção à esquerda, senhor. Táxi aprovado Alfa e Índia. Portão 01 nessa frequência 4062. Gente, próxima esquerda, Alfa e Índia. Portão 01 nessa frequência 4062. Boa noite, gol 97 no 4. Gol 97 no 4, qual o nível, Aracaju, senhor? 210. 210, será coordenado? Provável Aron após direta, senhor, decolando a pista 28. Monitore 118.3 para cópia. O gol 97 no 4, número 2. Matheus, a saída vai ser Aron? Afirmo, decolagem da pista 28, curva direita, saída Aron. Tá, tô. Gol 7 no 4. O táxi voo 1805, 3 horas e 3 minutos, a porto 40, Bernardo Maceió. Pátio 3 já porta para ingresso na Alfa. Bono 606, pronto a cópia? Bono 606, pronto a cópia, prossiga. Autorizado Maceió, nível 350, ferrovia Peruísque 58. Decolagem 28, curva à direita, saída Arão, transição Melim. Controle 198, transponder 5517. 1906, está autorizado 350, Maceió, Aperuí 58. Está falando da 28, curva direita, Arum, transição Melim. Frequência do controle 19.8, 5517, transponder para o gol 1606. 606 correto, reporte pronto no 8. Repórter pronto, gol 1606. Tá, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não